Azul 4065, decola os 19, controle 19, decimal 8. 19, decimal 8, Azul 4065, boa tarde. Boa. 01251, boa tarde, senhorita. Alfa Uniforme Romeu. 4-1, Salvador, boa tarde, Azul 4065, legal, seu escuta, seu debarão, passa 1500 pés. Azul 4065, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o 360. Conforme autorizado, ascensão ao 360, Azul 4065. Prossiga, Guardião 07. Guardião 07, mantenha 500 pés, prossiga em condições usuais, frequência livre para coordenação. Salvador, boa tarde, Oceané 6314, com a informação Romeu. Oceané 6314, aciona identificação autorizada de chegada à Mari, vê se mantenha o nível 050, ajuste na 013. Identificou, chegada à Mari, descendo ao 050. O centro de controle pediu para que a gente descesse em high speed. Para acelerar, então, a gente poderia voar na Projizuna? Autorizado, ITAP, Oceané 6314. ITAP. Né, minha 314. Oi, Salvador. Boa tarde, é o Papa Romeu Hotel, se tentando estar pronto no posto de queda da NEC. Boa tarde, Hotel Matango. Quer dizer que está presente e está numa cidade. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento no 70 graus, 08. Autorizado o alinhamento e a decolagem para o hotel. Salvador, gol no 807. Salvador, boa tarde, gol no 807. Sempre na formação Rodel. Salvador, tá apresentado em 2. Informação Romeu. Então, 3192 da cena identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o nível 070, o ajuste é na 03. 070 na Mari, o ajuste no 03. Salvador, boa tarde, Azul 4032, mantém 170 para descida e a informação Romeu. Azul 4032 da cena identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste é na 03. Mari 060. Controle da CNR 6314, libera restrições de altitude de velocidade sobre ITAP. Liberado das restrições de velocidade, 6314. Velocidade, 6314. O ano tem táxi autorizado até a interseção, reporte para cruzamento 019. Aciona identificação, autorizado chegada Bonf, desça e mantenha 4.000 pés, o ajuste no 03, gol no 807. Está 4.013, gol no 807. Ah, o localizador, o Pantanal 4790. Pantanal 4790, completo final, turno no 86. Ou no 86, o Pantanal. Júpiter Índia Juliette, autorizado adicionamento, reporte para o táxi. Com curva direita, visual, frequência do controle 11935. Confirmando, controle 11908, 11908, torre 18612. 0125 é o transponder. E no PAC 4 para acionamento e táxi, chama a torre 11806, o Mike é corretor. Direto Manati, pelo ano 7, corredor Axé, solicita 1000 pés. É, 0125 é o transponder, controle 1898, torre 186, para sanamento de Mara 2, mas tem corrida. 1000 pés, correto. Para ataque e decolagem, torre 186, o Mike Acredito. Torre 186, grato, até a próxima. Até a próxima. Pista no zero, vento 170 graus, 0629, ajuste no 025. Confirma o ajuste, senhor? Ajuste no 013, confirmo, no 013, é, corrigindo, ok? Ok, no 013 do Pantanal. Torre, Papa Romeu, Mike, é cobrido? 5, 60, 65, prestar formação nas próximas 20 milhas. Há possibilidade, por gentileza? Confirme a proa 6304. Proa 065, aproximadamente. Autorizado, Xené 6304. Autorizado, desvia direita, descendo para o 50, o Xené 6304. Controle Salvador, Gona 396, São Romeu, boa tarde. Gona 396, aciona identificação, autorizado, chegada a Mari. Desça e mantenha o nível 080, o ajuste no 03. 13 é ajuste, 1080, chegada a Mari, Gol 396. Controle Gol 807, solicita desvio à esquerda, deve estar formações. Autorizado desvios no 807. Autorizado desvio, Gol 807. Controle Oceano 6314, após o desvio de formações, poderia interceptar o LS por meios próprios? Oceano 6314, autorizado desse mantenha 3000 pés do ajuste no 03. Autorizado por meios próprios, desce para 3.013, 6314. Azul 4065, confirme por quantas milhas? 30 milhas, 30 milhas, 4065. Confirme a PRO Azul 4065? PRO 230, 230, 4065. Azul 4065, ciente, chame Centro Recife no 260, alterno no 251. 260, 1251, Azul 4065, boa tarde. Informação Sierra. 6327, para Ilhéus. Um minuto para a cópia, 6327. Okay. 07, confirme por quantas milhas irá efetuar desvios? Aproximadamente 10 milhas mantendo a proa após a posição pelo Gol 807. Afirmativa após desvio, João e Pelo no 807. Após desvio, Pelo no 807. Torre 118.6. Seu transponder 5463 ou Xané 6327. Aqui autorizado Ilhéus 240, decola da pista 10 com curva à direita, saída da El Leda após Ilhéus. 198 ao controle, torre 18.6. E o transponder 565463, é o Oceaner 6327. Está correto, informe pronto para o Bush 6327. Solo Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, livrou. 4710, boa. Observe o tráfego à frente, seguindo pela Alfa, posteriormente Juliette para o portão número 10, Pantanal 4710. Segue o tráfego à frente, Alfa e Juliette para o 10. Obrigado. Azul 4032, desse mantenha o 050, o ajuste na 013. 050, Azul 4032. No 192, desça e mantenha o 060. 060, Dona 3192. Dona 396, desça e mantenha o 070. 70, Gon 396. Confirme retornando a Pro de Pelo. Afirmativo, Pro de Pelo, boa noite, 07. Gente. Romeu Hotel, Oscar Tango, chame Centro Recife no 2685, alterno no 2545. No 2685. 12545, Centro Recife, para o Hotel Centro. Controle Oceania 6314, possibilidade de descer a 1.700 pés. Autorizado no 1.700 pés, o ajuste na 03-6314. 1.013, 1.700 autorizado, 6314. Papatango Romeu Lima Lima, chame Centro Recife, 12685, alterna na 2545, Romeu Lima Lima. 2595. Tá 3192, reduza para 2109. 2109, tá 3192, reduzindo. Atingindo 5000, azul 4032. Azul 4032, desça para 2000 pés, ajuste na 03, autorizado LS. Reporte no localizado 4032. Ok, para 2000, informarei no localizador. Salvador, o Olimpo 01 no ponto de espera pronto, Olimpo 01, bateu o ponto de espera aguarde para decolagem. Aguardando. Mike Eco Vitor no ponto de espera Drama 7. Mike Eco Vitor, autorizado ingresso, decolagem, pista no 7, vento 1, 7, 0 graus, 0 8, 11, Vitor. Autorizado ingresso, decolagem, Mike. Yeah. Já na 63 no 4, completo, final, já na minha torre no 86. 86, 63 no 4. Torre Salvador, boa tarde, Oceaner 6314. Oceaner 6314, contato de aproximação, aguarde eixo da pista livre, número 1 para pouso, vento 170 graus 089, ajuste 1003. Guardando pista livre, 6314. Usador, TAN 3192. O TAN 3192, solicita manter essa proa devido à formação, formações na frente, então podemos reduzir mais a velocidade. TAM 3192, mantém a proa, o limite ao localizador. TAM 3192. Mantendo a proa, limite ao localizador, TAM 3192. Grau 089. Nível Boas, pista 10, 6314. Mike é convite, decola 33, controle 119, decimal 8. Controle 198, grata daqui a pouco. Até mais. Proa 055, vai desvio da formação. Controle, boa tarde, Papo Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, aguarde. Controle, TAM 3192. Autorizado, TAM 3192. Obrigado, gente. Confirme transponder acionado, Alfa Tango Tango. Tango Tango, desça e mantenha no 1500 pés, condições visuais, reporte ingressando no corredor caixa prévios. Vai atingir o 70, gol no 396. Dona 396, reduza para 1.80 nós, desça e mantenha o 050. Descendo para o 50, reduzindo 180 nós no 396. Gol no 807, informa o novo limite, é o QD Mike 080 de Simbra. 080 de Simbra, gol no 807. Então, 3192, você para 2000 pés, o ajuste no 03, autorizado LS, reporte no localizador. 2000 pés, ajuste no 013, autorizado, reportará localizador da 3192. Controle de 1, Fox Lima. É o Lido após B10, frequência do controle 119.8, torre 118, meia dúzia, seu transponder 5502-3155. 0, vento 170 graus, 08 nós. Beleza, é com a análise para o limpo 01. 060 no 013, Freud Mari, o Fox Lima. Estabilizado, azul 4032. 314, Rio Batista. 314, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 5, 6314. Alfa Juliette, portão 5, 6314. Muito boa tarde, azul 4032, passando o Altermar. Azul 4032, completa aproximação, forma de pista livre, número 1 para pouso, vento 170 graus, 08 nós, ajuste 10 no 3. Aguardando. 3192, velocidade indicada. O 396, curva esquerda sobre vetor, esquerda proa 360, limite ao lock. Linda 360, limite ao lock, tá 3192. Afirmativo. Oh, desculpe, desculpe, o 3192 está autorizado em LS. Ah, sim, então, 3192 autorizado, aliás. Pulou 396, curva esquerda, pulou a 360, está sob vetor para sequenciamento. Pode ser pela direita, senhor? 360 tem, a esquerda tem uma formação grande aqui. Pode ser pela direita ou então foi feito uma ordem, TAP, tem condições? Em TAP, pode ser. Bom, isso espera em TAP. Ok, espera em TAP. Alfa Tango Tango Acione 01 na 76. Localizador da 3192. Tá 3192 completo final, chame a torre no 86. 86. Torre da 3192. Estamos no localizador. 3192, complete aproximação, guarde formação de pista livre, vento 170 graus, 08 nós, ajuste no 03. 3192, ajuste no 03, aguardando pista. Poxa, só confirmando, tem uma camada aí na final, o tráfego está pousando agora, avistou aproximadamente com isso aí. Gente, obrigado pela informação. Conforme autorizado, cimento 210, a possibilidade de coordenar depois da subida direto ao Ucari. Confirme, Olimpo 01, no Ucari. Afirmativo, direto à entrada da terminal Recife. Aguarde coordenação, mantenha a saída, Olimpo 01. Gente, aguardando. Controle Salvador, Guam 396, sabe informar quantas esperas na presente posição? Uísque Fox Lima, desse mantenha o 050. 050, Uísque Fox Lima. Tá, número 8, não me escuta, 4038. Autorizado, Alfa, ingresso Juliette, portão 8, na sua escuta, 4032. Tá, 3192, reporte avistando. Reportará avistando, tá, 3192. Olimpo 01 foi coordenado com o centro e foi orientado que voasse Romeu Fox 018. Poderia confirmar? Olimpo 01 foi autorizado Romeu Fox 018. Ah, isso não voa Rinar, é a possibilidade de voar direto ao Cari? Aguarde, Olimpo 01. Tem controle. Olimpo 01, mantenha o perfil da saída. É, pode repetir, por favor. Mantenha a saída, Olimpo 01. Tente, mantendo a saída. Turno 396, desce para 2000, faz o ajuste no 093, autorizado LS, reporte no localizador. 2000, livre LS, reportarei estabilizado no 396. Salvador, boa tarde, 4231. Saída 2231, oceano identificação, autorizado chegada Mari, desça e mantenha o 060, o ajuste no 03. Reduza para 250 nós, 2231. 231, 259, 060 na Mari. E 13, o ajuste. 07, completo, final, torre no 86. 286, gol no 807. Confirma. Salvador, no gate 3, o gol no 649, pushback acionamento. Aguarde, o número 2 no setor, gol no 649. Tu escuta, 649. Então pode prosseguir táxi a baixa altura via pista 17 até o pátio. Reporte no solo. Corre, Salvador, gol no 807, LF, trem checado. Gol no 807, reporte avistando, número 1 para pouso, vento 160 graus, 08 nós. Ajuste no 013. Livre pouso, pista 10, gol 1807. Fibrosa, 3192. Tá 31 na boa, fala os 4121 desse ponto. 29 graus. Oi, Vitor de Juliette. Prossiga. Para o táxi. É, que hora? Vitor de Juliette, autorizado a prosseguir o táxi. Atenta a movimentação do helicóptero da PM aí que vai prosseguir o táxi. Apenas ativo avistado o tráfego do helicóptero. Dona Oscar vai reportar para a próxima. Espera a dona Fé. No 807 é autorizado pelo vento no 70 graus, 089. Guardião 05 levou a 197. Vitor de Juliette, autorizado em graça, ponte alinhado para a decolagem. Whisky Fox Lima, dessa via para 2000 pés, ajuste na 03, autorizado LS, reporte no localizador. DC para 2000, vai acusar estabilizado no ILS, Whisky Fox Lima. Estabilizou, gol no 396. Gol no 396, complete final, chame a torre no 86. 286. Fica no ajuste, pro astrodão. Alfa Tango Tango no 03. Alfa Tango Tango, confirme a altitude que mantém, não recebo modo char. Tá passando 3 mil pés agora, até o Tango. Ciente. Centro do corte aos 45, Guardião 05. Manoel 07, solo aos 45, livrar direito no 21 desse mandado. Direita 219. 27 para o táxi, 90 a bordo, 2 horas e 30, alterna Aracaju. Torgo 807, livrou na frente, corta. O 6327, táxi autorizado, Índia Alfa, ponte de espera, torre 186, 6327. Índia Alfa, ponte de espera 186, 6327. O gol no 807, táxi em frente, Alfa Juliette, reporte antes da Juliette para ingresso, gol no 807. Direito Alfa Juliette, vai portar a Juliette para ingresso no 807. 1649, autorizado pushback, informe táxi. Autorizado pushback, voo no 649. Nada. Alfa Tango Tango, contato radar, tá a 3, 4 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Alfa Tango Tango. 4 milhas Salvador, boa tarde, aqui é 5729 com a Sierra. 198, já volto. Torinho de Juliette. Abatango Vitorinho de Juliette, suba e mantenha 1 mil pés, condições visuais, corredor axé, reporte Farol da Barra. Juliette, reportando Farol da Barra, Juli. Juli Salvador, boa tarde, objeto 5729, informação de guerra. Objeto 5729, acendo identificação, autorizado de chegada a BONF, desse mantenha o nível 050, ajuste no 03. Chegada a BONF, descendo para... 5 mil pés, como 0 no 3, 5, 7, 2, 9, 2, 5, 4. Objeto 5729, reduza para 2509. 2509, 5729. 729, já mantém 250. Quem é a redução maior? Negativo, mantenha. 5729. 9. Oxiné 6327, torre. Prossiga. Ah, só por gentileza, confirma qual a velocidade de cruzeiro que vai entregar? Aqui, ponto 70. Se puder, a gente aumenta. Não, tá ok, dá aumento. Só cruzar, obrigado. Se for preciso, a gente pode ir até 75. Ok, gente, obrigado. Papapá, Alfa Tango Tango, vai na Prod Paripe, reporte Paripe. Companhia, que vai taxiar e ingressará pela Juliette, seu portão de número 4, gol no 807. Aguardando 37 da companhia, após o taxamento mesmo, vai ingressar para o 04 no 807. Correto. 92 a bordo, está pronto para o taxi, o gol no 649. 92 a bordo, qual a autonomia e o alternado? 2,24 Aracaju. 2,24 Aracaju, se a gente tem táxi autorizado, ponto de espera da 1-0, quando lá chame turbo 118, 612, no 649. Ponto de espera no 0, 18,6, 649, boa. É, só me confirme, qual a velocidade de cruzeiro que pretende empregar em rota? Em rota, ponto 62. Isso dá aproximadamente uns 359? É isso aí, aproximadamente. Ok, obrigado. Solo Salvador, boa tarde. Voo 1396. 1396, boa tarde. Tem táxi autorizado Alfa Índio. Seu portão de